neste mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou. E quem a feriu, concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Sarom. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Sarom. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Sarom. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor.